Panorama Agrícola para 10 de setembro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quarta-feira de lua cheia, 10 de setembro de 2014. No ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, eu sou Mauro Moller e nós dois mandamos aquele abraço para você, nosso ouvinte. O ditado do programa é: leite de vaca não mata bezerro. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere uma dica sobre cultivo protegido. No noticiário, o programa de aquisição de alimentos amplia possibilidades para o agricultor familiar. Confira. E na entrevista você conhece o aquecedor de água alternativo utilizado para a limpeza de sala de ordenha em Itapiranga, no extremo oeste. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Participe do nosso programa. Dica do dia. O cultivo protegido de hortaliças contribui para a redução da umidade nas folhas e protege as plantas contra eventos climáticos como a geada, com reflexos positivos na diminuição da ocorrência de doenças. Para conhecer mais do cultivo protegido, informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Agricultores familiares agora podem vender sementes, inclusive crioulas, pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para os governos federal, estadual e municipal. A informação é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além de criar a nova modalidade, um decreto que regulamenta o programa alterou limites de venda nas modalidades apoio à formação de estoques e compra institucional. Na aquisição de sementes, o limite anual por agricultor é de R$ 16 mil na venda dessas sementes e cada associação ou cooperativa vai ter um limite de R$ 6 milhões de reais na venda. Na modalidade apoio à formação de estoques, permanece o limite anual de R$ 8.000 por agricultor familiar. As cooperativas ou associações continuam com limite de até R$ 1,5 milhão por ano, respeitando o limite individual dos associados. Por meio dessa modalidade, cooperativas e associações acessam recursos do MDA, operacionalizado pela Conab, para adquirirem a produção de seus cooperados e formarem estoques próprios. Assim, o agricultor familiar não perde sua produção e os produtos estocados, beneficiados ou processados podem ser vendidos em qualquer mercado, seja institucional, privado, convencional ou diferenciado. Na modalidade compra institucional, o aumento no limite anual de venda do agricultor familiar passou para R$ 20 mil por órgão comprador. Antes do decreto, o limite era de R$ 8 mil. As cooperativas permanecem com limite de até R$ 6 milhões de reais por ano para vender a cada órgão comprador. Essa modalidade amplia as oportunidades de mercado para a agricultura familiar, permitindo que órgãos de administração direta ou indireta da União, estados e municípios comprem com recursos próprios alimentos para atender às demandas regulares de restaurantes universitários, presídios, hospitais, academias de polícia, entre outros. Mais uma oportunidade para o agricultor familiar via PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Agora informações sobre segurança alimentar. O Brasil ocupa a 33ª posição num ranking mundial de segurança alimentar. As informações são do Índice Global de Segurança Alimentar. Na América do Sul e Central, o Brasil é o segundo colocado em termos de segurança alimentar. Infraestrutura agrícola, logística e PIB per capita, produção industrial bruta per capita, são os pontos negativos do Brasil. São pontos positivos a pesquisa e o desenvolvimento agrícola, a nutrição e os programas sociais. De um ano para o outro, contudo, o Brasil perdeu 4 posições nesse ranking mundial. Os 10 países com melhor nota em segurança alimentar são Estados Unidos, Áustria, Holanda, Noruega, Singapura, Suíça, Irlanda, Canadá, Alemanha e França, por fornecimento de alimentos em quantidade suficiente e baixo risco de instabilidade política e baixo gasto com alimentação por parte das famílias. No lado oposto estão países com maiores problemas em segurança alimentar: Burkina Faso, Moçambique, Níger, Tanzânia, Burundi, Togo, Madagascar, Chad e Congo, todos na África, e o Haiti na América Central. Confira a entrevista de hoje. No panorama agrícola de hoje, nós vamos conversar com a extensionista da IPAGRE em Itapiranga, no extremo oeste do estado, Alésia Lauchner-Gesen. O assunto da entrevista: um aquecedor de água numa sala de ordenha, feito a partir de materiais recicláveis e que é abastecido com energia do sol. É isso, Alésia? Isso. Nós temos uma família, uma unidade demonstrativa, onde está instalado um aquecedor de água feito a partir de materiais recicláveis. E ele serve justamente para esquentar a água ou aquecer a água para higienizar os produtos que são usados na ordenha. E isso faz com que a qualidade do leite melhore muito, porque uma vez que a limpeza, ela sendo feita com água quente, ela melhora a qualidade, porque você consegue tirar mais os resíduos de gorduras que fazem parte do processo natural do leite. Que outros benefícios ocorrem a partir desse modelo? Olha, ele baixa muito o custo na hora da fabricação. Uma vez que são usados materiais reciclados, como garrafas PET, caixinhas de leite, que normalmente iam para o lixo, eles são reaproveitados para fazer essa instalação. Além disso, além de outros materiais que são canos, que são de baixo custo, e isso faz com que o agricultor ele consiga colocar em prática essa tecnologia. No caso, a água tem que atingir que temperatura para ser usada na sala de ordenha, na limpeza? Assim, ó, nós instalamos o nosso aqui adaptado como sendo híbrido. Quando ele não atinge a temperatura ideal, que seria em torno de 70%, ele aquece a luz. Mas, normalmente, em dias quentes, quando tem sol pleno o dia inteiro, na último levantamento que foi feito, ele chega em torno de 55 graus. Então, uma água estando aquecida nessa temperatura, ela precisa de muita pouca energia ainda para aquecer a 70 graus. E isso diminui muito o custo da energia. No início, a família utilizava o gás para aquecer essa água. E essa água, eles utilizavam um botijão por mês, né? Então, isso dá um benefício direto na conta da energia em torno de R$40 a R$50 por mês. Alésia, essa família tem quantas vacas de leite? Hoje, eles estão trabalhando com 15 vacas na ordenha e mais terneiras e vacas secas. Fica em torno de 20 animais na propriedade. Esse aquecedor aí em Itapiranga é só nessa propriedade? Sim, ele serve como modelo, né? Então muitas famílias estão procurando, mas a partir dos benefícios que ele traz, muitos também estão instalando o convencional, pois sabem do benefício, que a importância do uso da água quente, mas nós temos também previsto mais alguns para serem instalados nas casas. Então as famílias têm bastante procura, principalmente de alunos de colégio, que vêm olhar para ver como que funciona, para adaptar essa tecnologia às famílias. Bem, é uma boa prática aí da IPAGRE em Itapiranga que pode ser disseminada pelo estado inteiro. Com certeza. Então, aqui ela funciona muito bem e a família está muito contente com a tecnologia. A facilidade que trouxe isso para eles é algo incrível. Então, eles têm uma satisfação muito grande através do uso desse equipamento. Alésia, como é que é o nome da família? a família do Mauri e da dona Lourdes Kaiser, em Linha Santa Cruz. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a Alésia Lauschner-Gesen, extensionista da IPAGRE em Itapiranga, sobre aquecedor solar utilizado para aquecer a água numa sala de ordenha numa comunidade de Itapiranga. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.